Bloqueiragem, pera, não sobra nem a ponta. Santos, Charlie Brown. No inferno quadrado, embaçado e trancado, cheio de más olhares, querendo comer um soco aqui. Fumo um negócio, enlouqueço e tropeço direto pro meio, saio tocar, fazer minha banda rolar. Não pago, não devo dinheiro, tiro certeiro. É a base da vida pra poder morar. Para as pessoas é só o que importa, se enrola, se vira e se fode. Eu não devo te facilitar. Nem espero o que for fazer. Eu nunca paguei por sonhar. Charlie! Sabe bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Pra mais vai descolar, pra mais tarde fazemos a cabeça. Sangue bom, nosso sócio diz que não vai ter pra já. Vai descolar, pra mais tarde fazemos a cabeça. Consciente, mão pesada e pé no chão. Acordo a pele branca, mas sonho de revolução. Vida que é assim, só assim, desculpa mim então. Mano, que eu mais me identifico, eu não sou um ladrão. Champion, como é que fica então? Charlie! Eu pensei que fosse fácil de entender. Eu pensei que fosse fácil de esquecer. Você não vai deixar se levar. Nem espero o que for fazer. Nunca paguei por sonhar. Anderson Franja entrou pra família. A mesma família da grande família. Eu digo Anderson Franja entrou pra família. A mesma família da grande família. Como é muito humilde, muro de tijolo. Nem acabamento tem, mas ele tem o dom de Deus. Dom mais puro que tem, eu digo amém. Deus me trouxe aqui foi pra me mostrar, me lembrar e definitivamente me provar que não importa o lugar. Assim como você se sente, bote a cabeça pra pensar, abra sua mente. Charlie Brown Jr., disco 3, ano 2000, outra vez.